Eu acho que tem ali um binômio que é humildade, né? E humildade e arrogância, né? Eu não estou falando da má arrogância, estou falando da arrogância no bom sentido de você querer fazer a diferença, de você querer fazer algo que os outros não fizeram antes, né? Então, esse eu acho que é o binômio meio contraditório que move a gente. Se a gente conseguir fazer com que essas duas palavras convivam bem, eu acho que a gente está ganhando o jogo, né? A questão da humildade é você saber que você precisa trabalhar, né? Você precisa ir em busca da informação, que o Google não basta, né? Você tem que falar com mais gente, é no sentido de você ser incansável, né? Então, eu acho que quem conseguir combinar direitinho essas duas palavras, eu acho que tem uma boa chance de ir longe.